Rádio Clube do Pará, BRC5 Limitada, onda média, ZYI 532, 690 kHz, 434,78 metros, onda tropical, ZYG 362, 4.885 kHz, 61,41 metros. Rádio Clube de Maracanã, onda média, ZYI 550, 1.550 kHz. Rádio Clube FM de Marabá, ZYR 564, frequência 100,7 MHz. Rádio Clube FM de Paragominas, ZYR 532, frequência 89,1 MHz. Rádio Clube FM do Tapajós, frequência 102,9 MHz. Emissoras da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil. Atenção, ouvintes da 690, Rádio Clube do Pará. Rádio Clube. A festa vai começar. Está entrando no ar, programa Desperta Pará. Um verdadeiro show no seu rádio. Você vai ouvir o melhor da música. Informação, sorteio de prêmios e interação direta com o ouvinte. Isso é Desperta Pará. Alegria e muita animação com a apresentação descontraída e contagiante de Lemos Júnior. Se liga que a festa está só começando aqui na Rádio Clube. Desperta Pará. Está no ar. Bom dia, Lemos Júnior. Glorioso São Jorge. Em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas, defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza, e que debaixo das patas do seu fiel cavalo, meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós. Em nome de Deus, de Jesus Cristo e da falange do Divino Espírito Santo, bom dia! Programa Desperta Pará, aqui na Clube. Bom dia, Lemos Júnior. Lemos Júnior. Que beleza, programa Desperta Pará, de 5 às 6 da manhã na poderosa Rádio Clube do Pará, na mira do relógio, meu amigo trabalhador. 5 e 4. Agora 5 da manhã, 4 minutos na Grande Belém do Pará, hora certa em nome de Litoral Náutica. Ouça o recado da Litoral Náutica. Você vai encontrar motor Matsuyama na Litoral Náutica. Minha menina assanhada, você vai gostar. Passando o rodo e baixando a cubiúba. 1, 2, 3 e já. Lemos Júnior. Sapataria Kibuti, promoções todos os dias. Alô, meu amigo César. Programa Desperta Pará. Pra você começar muito bem o seu dia. Aqui na Clube. Bom dia. Bom dia, Lemos Júnior. Deixa comigo, meu amigo Roberto Mix, o Guará da Saudade da Clube. Você sabe que o programa Eu e Você na Madrugada tem a marca da Em Brasil Caça e Pesca. Tradição e qualidade na rua Doutora C, Cidade Velha. Você vai comprar hoje óleo Ursa Texaco balde 20 litros, R$499. Programa Desperta Pará. Aqui na Clube. Posso ver-te triste, porque me mata. Teu semblante infeliz, meu doce amor. Me causa pena o pranto que tu derramas. E se entristeces. Não quero que a incerteza te faça chorar. Depois da morte, amamos mais. Se eu morrer primeiro, me prometes, sobre o meu peito inerte, deixar cair todo o pranto que mostra tua tristeza. Que todos saibam do teu querer. Se morreres primeiro, eu te prometo, eu te prometo, escreverei a história do nosso amor. Programa Desperta Pará, aqui na Clube. Lemos Júnior. É madrugada de segunda-feira, meu amigo trabalhador, e o galo não para de cantar. Canta galo, canta galo. É o galo da madrugada, é o programa Desperta Pará, acordando você, meu amigo trabalhador. Vamos tomar aquele banho, vamos tomar aquele cafezinho bem pretinho, bem quentinho. Alô, minha amiga dona de casa, já está fazendo café. Que beleza, não esqueça de mandar uma xícara com café para o Lemos Júnior, que está no estúdio da Rádio Clube, apresentando o programa Desperta Pará. Prefeitura Municipal de Muaná, administração do meu amigo prefeito Biri Magalhães. Muaná, em boas mãos. Prefeitura Municipal de Muaná, administração prefeito Biri Magalhães. Muaná, em boas mãos. Municipal de Portel, administração do meu amigo prefeito Paulo Ferreira. Portel, desenvolvimento para todos. Prefeitura Municipal de Portel, administração prefeito Paulo Ferreira. Portel, desenvolvimento para todos. Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, administração do meu amigo prefeito Alcides Barra, o Moreno. Limoeiro, nossa bandeira. Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, administração prefeito Alcides Barra, o Moreno. Limoeiro, nossa bandeira. Lemos Júnior. Vamos acordar, vamos despertar para mais um dia. Quero registrar a audiência pela passagem do seu aniversário, Raulzinho, e a professora Laísa, no Tangará Grande. E o prefeito Biri Magalhães participou do aniversário do Raulzinho e da professora Laísa em Tangará Grande, município de Muaná. Vamos cantar parabéns para o casal, meu amigo Roberto Mix. Alô, Raulzinho. Alô, professora Laísa. Chegou a hora de apagar a velhinha. Vamos cantar aquela musiquinha. Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário. Obrigado pela audiência no programa Desperta Pará. É a população de Moana ligada no programa Desperta Pará. Na mira do relógio, meu amigo trabalhador. 5:12. Ouça o recado do produto Rochedo. Que beleza! Rochedo revolucionando a vida de inúmeros casais. Talvez você esteja com baixo desempenho sexual. Isso é normal com o passar dos anos, porque caem os níveis hormonais. Chegou a solução! Aumente sua autoestima e disposição sexual com Rochedo, o estimulante sexual mais vendido do Brasil. Surpreenda a sua companheira. Ligue agora! 0800-591-8849. Repetindo, 0800-591-8849. 2019. Rochedo realmente funciona e não possui contraindicações. E com o valor que cabe no seu bolso. Ligue 0800 591 8849. Bom dia, Lemos Júnior. Alô, Roberto Mixi, você é o Guará da Saudade da Clube. Canta, canta, canta saudade. Agora que não te vejo ao meu lado, a segredar apaixonadas juras, busco às vezes no nosso amor de outrora, a recordar nossas íntimas loucuras. Faz tanto tempo, nem me lembro quando. A vida é longa e o pensamento é vário. Tu me mostravas, viu, no idílio santo, a pequenina cruz do teu rosário. E sempre que eu a via, acordava do nosso amor, a fantasia louca. Todas as vezes que a pequena cruz beijava, eu beijava febril a tua boca. Mas o tempo passou, triste eu segui. Da minha vida um longo itinerário, e nunca mais, nunca mais eu vi a pequenina cruz do teu rosário. We'll be right back. da minha vida, um longo itinerário. Programa Desperta Pará, aqui na Clube. Júnior. Na mira do relógio, meu amigo trabalhador. 5:18. É o merengue, que beleza. Alô, você merengueiro de plantão neste momento, escutando o Desperta Pará. Ouço merengue, ouço merengue. Eu lembro quando eu dançava na sede do Estrela Negra, no acampamento. Saía da sede do Estrela Negra direto pra sede do Imperial na década de 60. Pra sede do Imperial, sabe pra onde eu ia? Pra sede do GE. Quem lembra da sede do GE, levante a mão. Sede do GE, sabe pra onde eu ia? Pra sede do veterano, da Vila Sorriso de Ico Araci. Sede do veterano dançando merengue, eu ia pra sede do Amoras no Tapamã. A mira do relógio, meu amigo trabalhador. 5:19. Ouço o recado do produto Rochedo. Meu amigo, não esqueça, Rochedo vai fazer bem para a sua saúde, vai revolucionar sua vida sexual. Ouço o recado, porque quem vai agradecer é a sua esposa, a sua companheira, a sua amante, a sua namorada. Você já deve ter ouvido falar no Rochedo. Sabe por que o produto tem feito tanto sucesso? Rochedo é capaz de melhorar significativamente o seu desempenho sexual. Não possui contraindicações e funciona. Surpreenda a sua companheira. Homens que cuidam da saúde possuem uma vida conjugal muito mais feliz. Ligue 0800 591 8849. Repetindo, 0800 591 8849. Lemos Júnior. Acionando o jornalista Érico Macedo na Central de Jornalismo da Clube. Acionando o jornalista Érico Macedo na Central de Jornalismo da Rádio Clube, no programa Desperta Pará. Meu amigo Érico Macedo, seja bem-vindo no programa Desperta Pará. Bom dia. Clube, Clube, Clube. Clube na madrugada, na Rádio Clube pra você. Rádio Clube do Pará, PRC5 limitada, onda média ZYI532, 690 kHz, 434.78 metros, onda tropical ZYG362, 4.885 kHz, 61.41 metros. Emissora da RBA, Rede Brasil Amazônia de Comunicação, Belém, Pará, Brasil. Vamos despertar para o trabalho. Vamos acordar, vamos acordar, meu amigo trabalhador. Alô, Roberto Mix, joga água no trabalhador. Acorda, meu amigo trabalhador. Joga água nos trabalhadores do Tenoné, Ico Araci, Apanã, Pratinha, Parece, Telégrafo, Jurunas. Vamos acordar, vamos acordar, meu amigo trabalhador, vamos acordar, minha amiga trabalhadora, na mira do relógio. 5:23. Ele já está no telefone, meu amigo prefeito Paulo Ferreira, do município de Portel. Alô, Portel, joga água nos trabalhadores de Portel, Roberto. Vamos acordar, meu amigo trabalhador do município de Portel. O prefeito Paulo Ferreira vai falar no microfone da Rádio Clube. Ele está chegando para apresentar o alô, prefeito Paulo Ferreira, na Rádio Clube. Acompanhe pela Rádio Clube. Alô, prefeito Paulo Ferreira. 5h32. É hora de agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, pela noite, pelo sono reparador, pelo descanso, e agradecer esse novo dia. Hoje vai ser o melhor dia da sua vida. O mal só habita onde o amor se faz ausente. Na presença do amor, todo mal se desfaz. Mensagem de Chico Xavier para esse dia, para esse despertar. Vamos agradecer a Deus através da prece, a prece do despertar no programa Desperta Pará na Rádio Clube. Senhor, no silêncio desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria, a força. Quero olhar hoje o mundo com olhos cheios de amor, ser paciente, compreensivo, manso e prudente, ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês, e assim não ver senão o bem em cada um. Cerra meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, que só de bênçãos se encha meu espírito. Que eu seja tão bondoso e alegre que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me de tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Programa Desperta Pará. Pra você começar muito bem o seu dia, aqui na Clube.